I'm so damn bad, I don't know. Estamos começando o segundo episódio do Qualquer Chula. Meu nome é Núbio e corram para as colinas. Temos aqui também o Fabrício Montes, o Argen. Olá, olá, olá, aqui é o Argen e estou vivendo um Resident Evil. Temos aqui também o Fernando, blog do Trix. Boa noite, galera, é Fernando do blog do Trix. Achei que era o boato, mas não é, a gripe tá pegando mesmo, Fernando. Temos aqui também o outro Fernando. Fala aí, galera, Fernando Marinho, a do seu dispor... Mais conhecido como Fernando Leão Marinho, do blog do Marinho. Porra, não entrem nesse blog, não é ele. Fernando Leão Lobo, do blog do Marinho. O Marinho, como que tá o procedimento lá pra evitar a gripe suína lá no, debaixo da água? Lá, não sei. Gripe suína debaixo da água é bem simples, esconda-se nos corais. E como estamos na temporada aí de proliferação das baleias, qualquer água que estiver um pouco mais branca que o normal, esconda-se no meio, pois é uma boa medida contra a gripe, pois esperma afasta a gripe. É verdade que o Bob Esponja pegou a gripe? Ele tá com espuma, que no caso é a gripe suína do mar, espuma. Como é que tá sendo feita a higienização da senhora? Higienização tá sendo bem simples, derramamentos de óleo, periódicos e muitas caças ao tesouro. Como? É bem efetivo. Super, super, mata qualquer tipo de proliferação que tiver. Realmente é bem auspicioso. Dizem por aí que as baleias soltam litros e litros de esperma. É verdade que você está usando ele para se proteger, Leão Lobo Marinho? Sim, sim. No caso, a gente não usa lá o álcool, pois o álcool ele se mistura com a água e não é nada auspicioso também. Homogêneo. Exatamente, homogênea. Então, a gente tá usando esperma de baleia, né, que no caso é natural e não interfere no meio ambiente. Não tanto quanto o óleo. Você já experimentou esperma de baleia? Claro, é ótimo, é um ótimo afrodisíaco também. Não, sem mais perguntas. É verdade que você costuma usar isso aí em vez do tempero do Missy Miojo? Não. Vai, Casa Grande! Quando tem... Não sei. Olha a batida! Quando tem muito... Como tem muita gente estocando comida, miojo, sim, esperma de baleia, seria uma ótima pedida pra variar um pouco o cardápio. Proteína, só. Não sei. Isso merecia ser um videocast. Isso precisava ser um videocast. Ray Charles tocando. Come on, everybody! Aí já vai pro... Come on, everybody! Aí já vai pro... Como é que chama o Brown lá? James Brown. Olha só, nós resolvemos aqui nos reunir, pessoal de Berlândia, os blogueiros, alguns não blogueiros, leões marinhos, etc. Nós resolvemos nos reunir aqui para começar o podcast da gripe suína, porque na verdade aqui em Berlândia não tem nada para fazer. Estamos em quarentena, meu amigo. Estamos em quarentena, é verdade. Na verdade, ontem eu me dirigi para o clube aqui da minha cidade para fazer academia. Quando eu cheguei lá, o porteiro me disse, o senhor vai fazer academia? Porque eu estava com as luvinhas, eu estava todo preparado, todo bonitinho para fazer a academia, para ficar mais forte, gostoso. E quando eu cheguei para ir na academia, ele disse, o senhor vai na academia? Meu Deus do céu! Abre essa janela aí mais, velho! Achávamos que estávamos seguros aqui, mas tem um... Fernando Leão Lobo Marinho, qual a sua declaração sobre sua própria tosse? Não se preocupem, tem catarro. Então não é o tosse seca, então... Se não é tosse seca, não é gripe suína. É o que eles falam. É o que eles dizem. Que dizem que a gripe suína não tem congestão, congestionamento, como é que é? congestionamento nasal. Não, não, não tem. Mucosa não tem nada. Por favor, repita. Não existe congestionamento nasal e nem mucosa. Não existe nenhum tipo de mucosa. De compensação, você tem uma diarreia. Às vezes... Você tem a mucosa, ela existe, só que é de outra forma. Aí, chegando no praia, eu vou fazer minha academia. Aí, vou fazer minha academia e, hora que eu cheguei, o porteiro me recebeu com a notícia que a academia estava fechada. Aí, eu falei, bom, a academia tá fechada, tudo bem, né? Vai fazer o quê? Vou correr na pista de atletismo, então. Não pode estar fechada. Pá, como assim, velho? Então tá, vou nadar, pô, eu nem trouxe calção, vou pular de cueca. Não pode, a gripe suína contagia pela água também. Porra, mas que merda, então eu vou pra sauna, que saco. Sauna gay também não pode, tá fechada. É, aí tudo bem, vai ter troca de fluido, tudo... Ah, tudo bem, então eu resolvi ir pra faculdade mais cedo, então, já que não tinha nada pra fazer, vou pra Unitri. Chegando na Unitri, aquele trânsito infernal, gente saindo, gente entrando, eu falei, bom, vamos saber o que que tá acontecendo? Na hora que eu tô estacionando meu carro, segurança vem, não, preciso fazer essa baliza desgraçada sua, vai embora que não tem aula. Ah, mas como assim? Pô, então tá, então... Fernando, não para de tossir, eu tô com medo. Meu Deus do céu. Se eu tiver febre hoje à noite, eu ligo e aviso. Não, você avisa a gente, velho, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar Tamiflu, senão a gente toma no cu. Tamofu. Vai fazer? Vai pro hospital? Hoje eu vou pro pagode beber muito álcool. Aonde o senhor acha que tem pagode hoje? Amigo, o pagode é aqui. Estamos no pagode. Vamos no pagode. Toca o pagode. Vamos todo mundo pra medicina agora. Fazer uma bubuquinha lá. Hospital de clínica. Se vocês ouvirem relatos que nós morreram, vocês já sabem por quê, né? Não, se vocês ouvirem... Não para de tossir! Eu tô com medo. Eu acabei de colocar a minha máscara. Tô mascarado. A verdade é que esse... Não me abraça, por favor. Esses dias no site do treino, no dia que saiu a... decisão tomada lá pelo comitê de que o Triângulo Music já tinha tomado todas as medidas cabíveis para acontecer o evento. Todo mundo ia usar máscara? Exatamente, principalmente a distribuição de máscara no evento. Mentira, é sério isso? É sério, entra lá no site. Eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Vou fazer personalização de máscara. Vou pôr o Chaves na minha máscara. Hoje eu acordei... Eu costumo acordar tarde, né? Meio-dia, tal, uma hora. Acordei com um carro de som aqui em casa. Como é que era? Não, álcool gel do Maciel. Quem usar vai pro céu. Um carrinho de som com salve-se um quem puder, estoque em miojo, água. Álcool gel do Maciel. Quem usar vai pro céu. Medo. É sério. Igual a semana retrasada, fazem 2 semanas que eu peguei uma gripe forte. E eu fui no médico, né? Tava todo mundo alarmado e tal. E a minha avó tinha acabado de morrer, então a gente foi num velório. Tinha muita gente de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e tal. E eu, todo mundo cumprimentando. Era Dercy. Ela era cliente do Baú da Felicidade, menina. Então, né, todo mundo cumprimentando, todo mundo, beijando, chorando e tal. Aí eu acho que eu peguei uma gripe. É paia zoar a avó dos outros. Aí, né, eu peguei uma gripe bem forte. Eu fui no médico e... Aí o médico falou, olha, infelizmente não dá pra saber se você tá com uma gripe suína ou não. Mas o tratamento é o mesmo, sua febre tá baixa, 37,5, você tá tossindo. Aí a única... você tá tossindo legal, ele disse que... Os meus decibéis de tosse estavam bons, assim, estavam em níveis aceitáveis pela medicina. E. Não, tava aceitável, assim, tava aceitável. E aí o médico disse: olha, você só tem que preocupar se você tiver com mais de 39 graus de febre e falta de ar. Aí eu me perguntei, pô, mas aí com o que eu me preocupo, né, velho? Cara, com 39 graus de febre sem e ar, falta de ar... 39 graus de febre, um pouquinho, seu sangue evapora. Não dá tempo de procurar um hospital. Já morre, dentro do carro. Não, ontem eu tava assistindo aquele programa da Band, o E24, tá ligado? Programa que é... Você assiste? Não gostei do nome dele, não. E24. Aí, tipo, chegou uma mulher com asma lá, pensando que ela tava tendo uma crise muito, muito forte. E aí os médicos colocando aquele oxigênio assim. Aí a mulher, aí a enfermeira falou pra ela. Agora você tá respirando? Não. Tá respirando? Não, não. Tô não. Ah, não, tô respirando. Moça, não tô respirando. Como faz? Primeiro vamos colocar os fatos do Uberlândia. Onde está a situação aqui? Resident Evil, Uberlândia. Já estoquei. O vírus está espalhado. É, todo mundo já comprou suas armas, já estocou comida, água. Eu, particularmente, eu tava muito tranquilo até ontem. Tava todo mundo falando, ah, a gripe suína tá matando menos que a gripe normal. Beleza, então, tô preocupado faz 3 semanas, então, tô beleza. Aí ontem, velho... Não morreu até agora. Então, não, essa eu tava gripado há 3 semanas. Ah, tem 3 semanas? 3 semanas, velho. Tossindo e catarrão esquisito. Aí ontem, saiu aquela porra lá do comitê contra a influenza... Os caras tira escola, tira festa, tira local aglomerado, shopping, tudo. Chega um cara lá no meu serviço, gripado. E aquele tanto de meio, aquelas porra lá passando medo, falando que tem 126 mortos já aqui dentro. Tá com não sei mais quantos casos que o bicho tá pegando. Ah, mano, agora eu tô com medo. Hoje eu já comprei o meu polivitamínico, polimineral com ginseng. Se me pegar, pelo menos minha resistência tá alta. O que eu ouvi falar que eram 12 mortes e poucos casos. Agora que corre nos e-mails. Só o cabeleireiro do Alexandre Pires, mas. Nossa, o cabeleireiro. Não, o cabeleireiro do Alexandre Pires não vai fazer falta nenhuma. O cara é careca, velho. Ah, eu adorava ele, gente. E o casal da UF, porque ela não tá solteira. Você acredita? Não, não é. O casal da UF. Você acredita que o Alexandre Pires estava nos Estados Unidos? Aí pra cortar aquele cabelinho vagabundo dele, ele chamava o cabeleireiro dele aqui, pagava avião pra ele lá pros Estados Unidos cortar aquele cabelo ridículo dele e voltava. E foi, eu estou ganhando miojo pra sobreviver. Isso é justo. E na última dessas, ele foi pros Estados Unidos, pegou a gripe e morreu 3 dias depois. Cabeleireiro. O Alexandre Pires. Droga. Nossa. Que porra, não. A próxima etapa aqui, já que fechou bar, shopping, clube, a próxima etapa agora nós é fechar a cidade. Nós estamos em um ambiente fechado com aglomeração de pessoas. Estamos contrariando todas as recomendações. Pessoas, duas tossindo, uma tá começando a tossir seco. Minhas pernas estão começando a ficar mais fracas aqui. Que boiola, velho. Pelo que eu conheço desse cara, ele tá me colocando medo. Eu não tô zoando. Não, e helicóptero do exército tá sobrevoando a cidade, você ficou sabendo disso? Ah, isso eu não vi não. Ah, tá, pra ver se o vento dele afasta o vírus. Vai ajudar no quê? Tática de bomba de hidrogênio. Exatamente, eu estava vendo o local já, que tem uma, terá um margem de vento matando. Ah, vai ser igual Raccoon City em Resident Evil. Beleza. É a Star lá, os exércitos da Star. Não, o BCS. O UF, o mercenário da Umbrella, que entrou em Raccoon City pra, teoricamente, resgatar as vai ser Leon, velho. Vai ser Leon. Agora nerd. Você quer salvar todo Resident mundo, Evil, né? Agora você quer salvar todo mundo, Leon. Não tem franja emo. Franja emo aqui é a sua. Tá um estado de calamidade a cidade, todo mundo em pânico. Ah. 6. Todo mundo em pânico, 6. A gente tá vivendo muitos filmes, então. Todo mundo em pânico, esqueceram de mim. Ensaio sobre a cegueira. Resident Evil 2. Ensaio sobre a gripe suína. Por aí. Aquele filme é tenso. Segundo as previsões de ontem, a gente vai virar o gelo também. 10 graus abaixo de 10. Sério? Aonde saiu isso? Daqui, sério? Uberlândia a 3. Uberlândia a 10 graus abaixo de zero. Beleza. Aproveitando que o tempo já tá super úmido, né? 10 graus abaixo de zero não vai ser nada bem pro vírus espalhar. Tá super seco, velho. Eu fui irônico. Pare, vai no orelha. A galera tá caindo do português aqui. Você vai apertando isso o cérebro. Aí, pô, é o a gripe suína que tá te afetando já. Já tá apertando o cérebro. Tosse, vai. Eu vou embora, velho, de boa. Não é questão que você vai embora, a gente vai te mandar embora. É diferente. Você será lançado embora. Não é aquele e-mail repasse ou a gripe suína vai te pegar em 5 minutos, não, né? E-mail corrente repasse da para gripe 10 suína. Pessoas ou a gripe suína irá te pegar em 2 dias. E ela estará armada. Primeira vez que falaram da gripe suína, eu imaginei um vírus parecendo um leitãozinho. Imagina ele injetando os RNAs assim nas células pelo rabo. Tipo aquelas brocas, né? Que você vai torcendo assim. Não, sério, a primeira vez que falaram de gripe suína, eu imaginei que falaram, no começo era só contaminado com contato com fezes de porco, né? Eu imaginei uma mulher se jogando no chiqueiro. Na primeira vez falou sobre... Não sei, não tenho certeza, mas a primeira vez falou gripe suína, eu falei, não, mas essa mulher falou errado, é a aviária, ué. Nós já mudou pra suína, realmente. Mas a aviária criaram mó calamidade. Eu sabendo que lá foi só pra vender mais remédio. O cara era dono de uma empresa. Aí o Bush era presidente na época. Já tá rolando essas teorias sobre a gripe suína. Não, é. Porque quem tem a vacina parece que é os Estados Unidos e a França. E essa gripe suína vem bem na hora que... A gripe suína vem bem na época que os Estados Unidos estão em plena crise econômica e venda de remédio vai... O mercado de saúde é o que mais rende no mundo. Não, mas tipo, fiquei sabendo hoje que os viruzinhos lá enfraquecidos estão sendo mandados hoje aqui pro Brasil pra produção de vacina. É, mas só vai ficar pronto em abril, eu vi isso também. Informação. Ah, mas até lá todo mundo precisou morrer, já morreu, ué. O Brasil quebrou a patente. Só os pobres, de acordo. O Brasil quebrou a patente do... Daquele, como é que chama? Aquele que a gente falou aqui agora. Tamiflu lá, quebrou a patente. Porque o Brasil pode quebrar... A Constituição deixa, alguns outros países não. Aí o Brasil quebrou a patente da vacina. E o Butantan já tá fabricando a vacina, se eu não me engano. Provavelmente em abril fica pronto, mas até lá, 2 bilhões de pessoas já morreram. Bom, vou ler aqui o nosso e-mail sobre Uberlândia, o qual está rolando aqui pela população. Informação. É com você, Fernando! Vai, vamos lá. Fernando Léo Lobo Marinho! É paia, velho. Eu não vou falar dos famosos. Vamos lá. É de interesse de todos. Infelizmente, as informações são verdadeiras. Tenho contatos no Hospital de Clínicas. Sem querer apavorar, já avisando. SIC e apavorando. Uma de nossas pesquisadoras é chefe de infectologia do Hospital de Clínicas e está responsável pelos pacientes com a gripe. Até hoje, de todos os internados na UTI do Hospital de Clínicas com a doença, nenhum resistiu. Beleza, tá joia, estamos todos muito bem tratados. Eles não estão conseguindo internar as pessoas porque só há 15 vagas na UTI do Hospital de Clínicas. E há mais de 800 testes que ainda não ocorreram. Joia, 800 pessoas estão com a corda no pescoço. Ela alertou a todos no instituto que após a infecção a medicação só faz efeito se tomada em até 48 horas. Ou seja, se eu peguei ontem, contando até agora, eu ainda tenho até amanhã. Até amanhã, se não der febre, eu tô beleza. Na prática, o que está ocorrendo é medicar todo mundo suspeito, sem resultado de teste. Com certeza não está sendo divulgada a dimensão correta da doença e a previsão é que o pico do surto ocorra em agosto. Vale lembrar que o principal sintoma de alerta é a febre, mas os sintomas comuns de gripe. Se algumas estimativas mais pessimistas se confirmarem, estima-se que cada pessoa irá conhecer 10 outras que morreram da influenza. Nossa, acabou, meus amigos no Orkut. Pesquisem, leiam as informações da OMS e avisem quem puderem. Beijos, Camila. Quer descobrir quem é essa filha da puta? Não terminou ainda. O HC hoje tem fechado 3 andares para atendimento de SUS para pacientes com suspeitas ou confirmados de gripe A. Estão ocupando hoje 16 leitos e tem 6 pacientes em UTI. Ah, nossa, como é que porra? É grande pra caralho isso aqui. Bom, vou resumir o resto. A nossa cidade é o seguinte... Existe uma escala de 1 a 6 em nível de não, em nível de contaminação. Nossa cidade está no nível 6. Nem Curitiba está com esse nível, que foi praticamente onde começou. Lá o nível é 2. Beleza. Agora, nível de transmissibilidade, a gente tá no 2 também, que vai de 1 a 3, a gente tá no 2. Beleza, tamo tudo fodido. Agora, para vocês, eu sou um deles. Receita básica para estar mais saudável e resistente a gripes. Tá, consegui a pedido de um amigo de pesquisas, um tempo saudoso, querido, blá blá blá. É, Ana Maria Braga, foi mal. O melhor que você pode fazer é reforçar seu sistema imunológico através de uma alimentação correta e saudável. No sentido de manipular sua imunidade, preparando suas células brancas e os linfócitos, não seriam os mesmos? As células B e as células matadoras naturais. Continuando, terminado. As células T... Continuando. As células T controlam inúmeras atividades imunológicas e produzem duas substâncias químicas chamadas interferon e interleucina, essenciais ao combate de infecções e tumores. Bem, vamos ao que interessa, ou seja, quais alimentos são importantes. Antes de mais nada, tome pelo menos 1,5 litro de água por dia, pois o vírus vive melhor em ambiente seco. Sim, por favor, fale. Miojo. Miojo só tem gordura saturada, velho. Não adianta nada. Droga, vou ter que jogar tudo fora. É, jogue mesmo, você vai ver o resto aqui. Bom, tome 1,5 litro de água, não a tome gelada. Sempre preferindo água natural, diferença água mineral de boa qualidade. Não tome leite, principalmente se tiver resfriado ou com sinusite, pois produz muito muco ou dificulta a cura. Deixa eu te interromper um minuto. Pra esclarecer aqui pro pessoal que tá ouvindo o podcast, nós estamos em 4 aqui num quarto fechado. E agora que eu fui reparar, o único... Nós estamos em 4. Somos 4. 4 de nós estamos em... 4 de nós estamos em um quarto fechado. Assim, tem uma janela aberta. E agora que eu fui perceber que o cara que tá tossindo, que é o Fernando, tá dividindo o microfone com o... Wagner. Coitado. E a hora que esse microfone foi pra lá, o nosso microfone aqui... Passou pra lá. Ou seja, tá todo mundo pegando a influenza. Ei. Vamos deixar os microfones separados, né? Pelo menos tá, dois tá, okay, pegam e tudo dois bem. Não. Cadê? Não tem álcool em gel pra passar no microfone, não. Olha essa ironia. Não tome leite, principalmente se estiver resfriado ou com sinusite, pois produz muito muco e dificulta a cura, ok? Use e abuse do iogurte natural. É feito ou não de leite? Me surgiu essa dúvida. Iogurte. Iogurte. Porra, é iogurte. É que eu sou de Itaba. Mas é o importante, no caso, o tal do iogurte não seria um derivado do leite, não produziria também muito? Aí tudo bem. Resumindo, você precisa colocar muita cebola na alimentação, use e abuse do alho, alimentos ricos em caroteno, cenoura, damasco seco, beterraba, batata doce. Essa gripe vem pra acabar com a vida dos solteiros, né? Olha só, fecha um bar, fecha um cinema, fecha um clube e ainda manda você comer cebola e alho. Puta que pariu, né, velho? Pô, mas eu gosto, velho. Se eu pegar uma menina que tá com um bafo de alho assim, tô da hora. Não tô zoando. Nunca vou esquecer o dia que eu fui com minha ex-namorada na churrascaria. O pior beijo da minha vida, cara. Foi traumatizante. Foi... Nó. Só uma história pertinente. Há uma semana atrás eu fui num... Espera. Não, ano passado eu fui uma suruba. Eu fui falar que eu ia comer um sanduíche. Tá, eu fui comer um sanduíche num local tradicional da cidade. E lá eles oferecem um pequeno creme de alho. Tá na casa do sanduíche. Não, não é molho. É, casa do sanduíche, eu fui na casa do sanduíche. E eu estava com uma garota e eu falei, eu adoro o alho. Ela, eu também. Eu não, então beleza, eu comi que eu quero ver como é que é depois. Pra quem gosta, eu já digo, é ótimo. O sabor que fica na boca é uma delícia. Mas aí tu chegou pra ela e disse, tu quer alho? Não, mas tipo. Você comeu? Pera aí. Para de tossir, eu tô comendo. Não, fala, ele comeu o, aquele molho de alho, né, o que é tipo no sanduíche. Eu não, eu fui na churrascaria e comi alho mesmo. Alho. Beijar namorado depois disso, meu amigo, jamais. Lê o final aí que tem um chá e um cogumelo que matam o vírus da gripe, segundo o e-mail. É o chá de pita. É o chá de pita, tá ligado? Ah, beleza. Faça uma dieta vegetariana. Putz, eu tô fudido, eu sou carnívoro de coração. É. O cogumelo shiitake. Sei lá se é assim. Shiitake! Shiitake! Também é um excelente antiviral, assim como o chá de gengibre que destrói o vírus da gripe. É tipo o Rambo. Evite ao máximo alimentos ricos em gordura que deprimem o sistema imunológico. Tadinho, meu deve estar triste. Eu imagino esse sistema imunológico deprimido. Como seria, Fernando? Alô, a Bird. O sistema imunológico deprimido. Ah não, cara, eu sou muito burro, quebrei meu dente, tá vendo? Eu bebendo, quebrei meu dente. Aí, ó, é freestyle. Acabou a bota do e-mail. O doutor, por favor, me manda um salve pra ele, que ele foi bem auspicioso. Ele não nos deixou alarmados, não nos deixou desesperados, não. É, na verdade, a única coisa que ele fez é falar com o iogurte, deixa eu falar errado. O iogurte, que é derivado do leite, pode ser tomado, porém o leite não. Vamos lá. O senhor excelentíssimo, né? Maravilhoso. Professor Doutor Adair Alfredo Gomes. Por favor. Não, é verdade. Desculpe. Professor Doutor Odair Alfredo Gomes, do Laboratório Morfofuncional da Faculdade de Medicina UNAERP. Posso passar o telefone dele? Então tá, fala. Então agora eu vou falar só o final do telefone do sorteado. Com final 6744. Como é que é o nome do cogumelo? Shiitake. Já viu o desenho de Freada. Um abraço, Gustavo Vanassi, do Depois das 11 Podcast. Você não conhece a gente, mas... Eu posso mandar um salve também? Eu queria mandar um salve pro Sub-20 lá de Churupita e pro Daniel lá de Churupita, pro Josefinho lá da pizzaria Pôr do Sol, lá do Pato Branco, e pra Sabrina aqui de Churupita, Sub-20, vão lá a galera, e pro Alfinete. Abração. Põe o link depois do post. Vai tá aí logo embaixo. Eu tava lá na sala, né? Mexendo lá de boa. A mãe do noob já nem é desesperada. Não, você lembra na viagem, né? Chegou, toda hora me ligando. Na viagem, a mãe do noob deu 3 litros de álcool em gel pra ele passar. É, nem foi, ela só veio de sanduíche. E eu sei que comeu também. Não, o sanduíche da mãe do noob tava manjando. Tipo, eu tava lá na sala no notebook, aí foi, achou o almoço, achou assim, não, noob, abre essa janela, aí eu, boa, ela, não, que tem que abrir a janela, porque se abrir a janela, o vírus sai da casa, pra ventilar a casa. O vírus olha assim pra janela, ah, tô fazendo nada, vou sair. Eu sou um blogueiro bem auspicioso. Auspicioso. Um rapaz sagaz, um rapaz esperto, um rapaz polivalente, ligeiro, um rapaz muito, muito bem prendado. Tô com medo. Tchau. Feliz ou ficou meio frustrado? Não, ao contrário, estou muito feliz. Mesmo porque era um projeto que o Palmeiras tinha para mim. É, quando eu fui convidado pelo Toninho por 3 vezes, eu achei que era necessária a minha ida. Meu filho estava lá e eu conversei com ele para ver se ele aceitaria. Porque a pressão é muito grande, o Casagrande está aqui, sabe disso. O filho dele também sentiu isso. E é muito difícil o filho de ex-atleta não sofrer pressão. Ainda meu mais eu tá trabalhando. No Palmeiras. Meu filho estava, infelizmente já não está mais conosco. Você dispensou? Não. Não, mas diga. Felizmente, Deus levou. Ah, poxa. No acidente, e aí... Richarlison na marcação do Ramon. Rolou a bola para o Wallace. Outra vez Ramon. Leandro. A torcida do Vitória fica desesperada. O time toca a bola e não chuta. O São Paulo se fecha. Conseguiu a tabela. Apenas. Teve paciência e soube trabalhar bem a bola. A tabela Leandro Bida. Boa defesa do Denis. No Pacaembu, o Corinthians tenta foi a legal. Piada, Fernando. Vamos lá. Hora da piada. É meio preconceituosa, então não sei se vai sair no pote. É, como faz para dois judeus brigarem no bar? Joga uma moeda entre eles. E dois padres da Igreja Católica? Joga uma criança. E para acabar com a briga, chama o Michael Jackson. Uma boa de padre, chocolate. Ela tava lá no confessionário. Eita, o padre, ele tinha que ir no banho, no caso. Daí foi pra dobrar a feira. Não, aí você fica no meu lugar, é só você escutar as confissões, olhar no livro, falar, olhar qual confissão que é, falar quantas Ave Maria, o Pai Nosso, a pessoa tem que rezar, né? Daí a freira falou: não, beleza, então. Aí chegou um viado. Né? Imagina a freira falando: demorou, padre, é nóis. Vai lá, firmeza. Tamo junto. Tamo junto. Daí chegou um viado, tava com pensar. Daí o viado: não, padre, eu odeio o cu, padre. E a freira. Fernando. Aí a freira procurou lá no livro, né? Dá o cu, né? Dá o cu, né? Ela procurou lá. Daí ela não achou, né? Ela saiu louca atrás. Essa freira, no mínimo, é analfabeta. Saiu louco atrás do padre, procurando o padre. Ah, alguém viu o padre, aí tinha pedido que encontrou um coroinha. Falou: ah, ele deve estar vivo. Aqui que o padre dá pra quem dá o cu? Aí, pra mim, ele deu um pastel. Pra mim, ele deu um pastel e coca. Amiga luta junto com a outra no avião, vira e fala assim: nossa, eu não vou mais comer carne de frango, passa daqui pra viária. Aí a outra loira fala assim: nossa, meu bem, mas não precisa preocupar, é só lá na Ásia. Aí ela: nossa, mas justamente a parte que eu mais gosto. Talvez tenha um bom impacto no pessoal que tá ouvindo o podcast. Com certeza não. Entrevista com o Fernando Leão Lobo Marinho. Você é um cara muito solicitado, você veio lá diretamente do oceano, senhor Leão Lobo Marinho. O senhor ensine algum pouco do seu vocabulário pra gente, pra nós podermos absorver conhecimento, já que talvez nem adiante, vamos todos morrer de gripe suína, não é mesmo? Mas foda-se, ensina alguma coisa. Slow, please, please. Que significa? Odds. E também pode ser? Ou? The body. Odds, odds, odds! The middle, the center, the Bafana. Bafana played good. Bafana played good, ataque, the middle, the two middle, and center, Bafana, for Bafana, and Bafana played good for the half time, and Brazil wins. Brazil, congratulations, Brazil. Oh, falando de gripe suína, né? Sério? Eu tava lá na cidade lá pequena, chamada Rio Paranaíba, e tem o Pontal lá. Não seria um rio? É uma cidade submersa. Atlanta, do interior de Minas. O senhor veio do oceano e não sabe do que a gente tá falando? Oceano? Oceano, diferente de água doce, rio. Sim, ok, obrigado. Patrick. Estamos no podcast. Uau, que beleza. Ô, Mike, beleza. Pode ir, tá me ouvindo? É. Ó, o Mike, beleza. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Daí, tipo, a gente foi olhar no site lá. Cadê meu chinelo? Cadê o chinelo? Chinelo! Ai, nossa! Nossa! Claro que não! Aí, foi olhar lá no site da web. Se você está com algum sintoma de gripe, não compare essas aulas do Zé. Tipo, não queremos você. Vai estar no link logo abaixo. Será que é o link? Não escutou só o começo. A gente ia fazer um gol usando RPG Maker. E aí, o golpe máximo seria o Super Bowl, algum assim. Personagem, no caso, pegaria a gola da camiseta, colocaria sobre o nariz, abriria os braços e gritaria. Era super especial. Golpe máximo. Graças a Deus não deu certo. Volte para a sua Pokébola, vai. Falando nisso, o criador do Volte para a sua Pokébola sou eu. Ah, foi o Zé? Sério? Fernando Léo Lobar. Ok. Vou falar um dos usos. Um dos usos. Sou Pokébola, o rapaz faz um comentário idiota e todo mundo fica calado. Ok, Arguém, volte para seu Pokébola. Bom trabalho. Você lutou bravamente. Eu posto isso quando tem algum tópico idiota no Orkut, de alguma comunidade que eu participo, eu vou lá e posto. Ok, volte para seu Pokébola. 4x3. E se você estiver ouvindo isso, você é a resistência. Bom, a informação que eu tive também é que o vírus da gripe suína... Lembrei antes de você dar a informação. É isso aí, galera. Estamos aqui direto do plantão da loucura insana. Quatro idiotas. Falando merda. Aqui. Dessa vez não é quatro. Chris morreu novamente. Não somos do programa Um Quarto, né? Igual aquele cara lá da Band, né? Qual? Estamos num quarto. Por favor, eu tenho uma pergunta. Uma não, pergunta. Mas ele foi pra Band. Uma pergunta. Qual o Freg da gripe suína no momento? Freg, já matou os 347 no Brasil. 347/0. A gripe suína dá show, só headshot. Só headshot. Tô começando a achar que é cheater, hein? Tô começando a achar que é cheater. Vamos banir que é cheater. Bom, como eu estava dizendo, prossegui com a informação que é muito útil. Assim, não é nada confortável saber disso, mas infelizmente é a verdade. Se você adquiriu a gripe suína, se você vai adquirir a gripe suína, pode ter certeza que... Escutou, né, Fernando? O vírus, a composição do vírus, dentro do RNA dele, existe um pedaço de porco, um pedaço de galinha e um pedaço de humano. Ou seja, quando você adquirir o vírus, vai ter uma abominação no seu corpo. Ui! Custou sair, mas saiu. E eu fico... Custou sair, mas saiu. Saiu! Eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Se nós formos X-Men, o que a gente vai evoluir disso? Eu sei que eu quero evoluir disso. Eu quero ter as asas da galinha e quero cagar igual a galinha também. Mijar e cagando num buraco só. Só não quero ovo. E do porco eu já sei que é o que eu quero. Eu quero... Eu, não, o rabinho não é auspicioso. Eu quero ter um orgasmo de 30 minutos. Oi! Igual ao porco. E não quero ter o pinto enrolado igual o rabo também. Eu ia citar isso, mas já que você falou, você não quer o pinto enrolado. Pênis enrolado igual do porco. Isso não seria auspicioso. Auspicioso! Aspiralado. Aí como seria uma trepada? Posso falar isso? Como seria um ato sexual? Seria mais ou menos um parafuso rosqueando. Como se fosse uma broca. Ainda bem que não temos X-Men. Como seria a sensação de voar com as asas da galinha? Dá um cerco. Mas no, não estamos falando de pipi suína? É que também tem RNA. Tem RNA aviário. Ah, e custou, custou não. Formas de contagem. Assistindo os três porquinhos. assistindo o programa do Chaves ou alguma novela mexicana. Baby. Baby, o porquinho da. Porcaria. Porcaria. Ou através de um contato direto com o Acre, se você conseguir achar. Você tem um contato direto com o Acre. Não... Será que se eu fizer uma casinha de tijolos, o porquinho vai conseguir entrar? Lobo, seu babaca. Não, mas nesse caso. O nesse caso. Já tá dentro e você nem viu. Sai, opa, sai fora. Mas nesse caso o vilão. Nesse caso o vilão é o porco. Se o lobisomem morder um porco também, vai ter um. Não era lobo mal. Essa notícia é verdade. Notícia! Então vai. I didn't know you didn't want to vibe, babe. And you don't know by now. And I didn't know you used to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. But don't think twice, it's alright. Não, o ministro da. Ex-ministro da saúde. Ain't it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. Eu tô com a Marta Suplicy. I'm on the dark side of the road. Eu ainda tô com a Marta Suplicy. But I wish there was something you would do or say. Try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. Aconteceu no, ain't no use in calling out my name, gal. Saiu correndo. Like you never done. Agora tire o microfone desse ser humano. And it ain't no use in calling out my name, gal. Que foi peidar e tinha um corre relaxado. I can't hear you anymore. Deixa eu contar uma também. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. Aí tá. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Vamos bate, mano. Beleza, né? Mortal. Dois. Toca no meu filho. Mortal Kombat, mano. So long, honey, babe. Ah, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, all right. Ó, o que acontece? Não vou esquecer. Olhou lá, Aí tá, chegou no segundo dia, o bêbado saindo lá. viu a caminhonete lá, 4x4, 14, apela, 16. Aí o cara ficou puto, né, mandou consertar de novo, aí ele falou, não, agora esse bêbado vai ver. Aí colocou, aí ele mandou colocar um 16 mesmo, com as mesmas letras lá do 4x4. Aí o bêbado saiu do bar, né, olhou assim, 4x4, 16, 14, tá certo. Tô com uma estrelinha do lado, parabéns, você é excelente. Você brilhou. Você brilhou. Se não fosse estrelinha dourada, chorava. Eu vou contar hoje, só que eu sou vivo pra contar piada. O cara, né, aproveitou, o cara aproveitou que a mulher viajou e foi pro bar tomar todo. Foi chapéu, tequila, piscinho, cerveja, uísque, tudo bebe, Leão do Norte, tudo. Aí pegou, levantou, caiu no chão. Levantou, caiu no chão. Foi arrastando até o balcão, levantou, pagou, foi sair, caiu no chão de novo. Foi abrir a porta do bar, caiu no chão de novo. E pegou, apelou, foi arrastando até em casa, tentou levantar e cair, levantar e cair. Chegou em casa, levantou na porta, conseguiu abrir a porta e foi entrar, caiu de novo. Não dormiu, beleza. A mulher dele no outro dia já acordou ele batendo nele, chegando de viagem. Seu vagabundo, desgraçado, você saiu de casa enquanto não tava, não sei o que. Que isso, amor? Não saiu não. Que isso aqui, ó. Tô aqui em casa, dormindo, beleza. Saiu sim, o dono do bar me ligou falando que você esqueceu a cadeira de roda lá, desgraçado. Também vai estar logo abaixo do link. Então, o DJ vai tocar lá. Mac Fluenza Jackson, DJ Sumido, DJ Porquinho da Índia e banda Espirro Maneiro. Banda Espirro Maneiro. Quatro ambientes. Camarote, e a noite estará feita com a banda Espirro Maneiro. Camarote Open Grip, camarote All Views. Área lounge de contaminação e pista viral. Estrutura: rio elétrico H1N1, túnel álcool gel space. Álcool gel space. Abadá branco hospitalar. Tenda externo tem. Vai ter fantasia de enfermeira. E gripal elétrico. Gripal elétrico. As primeiras 1000 pessoas que chegarem ganharão leito. Todo mundo volta pra casa com brinde. Todo mundo volta pra casa com brinde. Passaram-se 39 dias. O cliente não foi pegar o pendrive. Ou seja, eu peguei o pendrive. Lucro meu, eu ainda fiquei com o pendrive. Só que agora você tá pegando triplo. Bom, depois dessa a gente vai chegando no final do episódio. I have to go now. I have to go now. ABC. Não é essa música. Eu lembrei dela. Tchau. Tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau. On out. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Meu chinelo! Chinelo! Mais uma palavra que você vai pular? Versane. Na batida do professor Azul. Nox, Grana de Bode. Ademantira, Potecatarutubi, Pickles. Por esse taputu te, Maquele seturu, Ata. Slow, please, please. Ablesse, Guadupe. Lanas de Losles, Loblas. Chinico do Tubatui. Odes. Tá. Odas, odas, odas, odas.